Parece que eu já vi isso aqui passar. Uma par de vezes eu sonhei que eu ia chegar. Me acostumei a aplaudir quem eu vi pular. E agora é só vitória. Parece que eu já vi isso aqui passar. Uma par de vezes eu sonhei que eu ia chegar. Me acostumei a aplaudir quem eu vi pular. E agora é só vitória. Lembra das noites já passadas em claro? E quantos baseados foram tragados pra poder ficar tranquilo? Lembra que eles já me tiraram? Eu sofri pra caralho, mas aprendi com tudo isso. Pedi pra Deus pra ele dar proteção. Não tinha colete, era meu verde com as minhas oração. Eu pedi pra Deus pra conceder o perdão, pra entender que a vida é feita de situação. Quanto que é necessário pra nós entender que tudo é necessário, uma cota. Quanto não fica caro pro ser, manda o preço, depois escuta essa proposta. Quanto que o nós não viu se fuder só por desmerecer que veio da maloca. Bate neurose, irmão, revolta. Quanto que é necessário pra nós entender que tudo é necessário, uma cota. Quanto não fica caro pro ser, manda o preço, depois escuta essa proposta. Quanto que nós não viu se fuder só por desmerecer que veio da maloca. Bate neurose, irmão, revolta. Parece que eu já vi isso aqui passar. Uma par de vezes eu sonhei que eu ia chegar. Me acostumei a aplaudir quem eu vi pular. E agora é só vitória. Hoje acordei mais um dia estranho. Aquele dia que a gente acorda e aquela pergunta na mente: será que vivo mais 24 horas? Dou um trago na última ponta. Marcha, hoje vai chegar minha melhora. Deixa eu parar de reclamar, porque nós tá vivão e o tempo não para, menor. Lembra do tempo de escola, seu sonho era porra de uma chuteira, menor. Para de reclamar e agradece que a geladeira tá cheia. Que não falta um rango na mesa, que nós tá forte sempre em qualquer treta. Desde cedo à disposição, Deus manda meu fardo que o Drake sustenta, menor. Eu mesmo dei o meu sermão, coloquei minha bombeta e vou cair pra pista. Com a disposição e a meta de matar 10 leão até o meio dia, entendeu? Mais um dia de exercitar o sorriso do Corinha. Mais um dia que tô pronto pra contrariar todas as estatísticas. Independente da situação, hoje nada vai roubar minha brisa. Eu dou um salve no meus truta, aperto o gelo, já tranquiliza. Agradeço minha liberdade, agradeço por tudo que eu tenho. E apesar de todos os pesares, nós tá firme, vivão e vivendo, menor. Parece que eu já vi isso aqui passar. Uma par de vezes eu sonhei que eu ia chegar. Me acostumei a aplaudir quem eu vi pular. E agora é só vitória. Conheço a quebrada todinha, dentro do seu Zé a malandragem. Para os valentão, na memória ficou de passagem. E o que eu quero pra mim é mais além do que isso. Acordar em ter um bom dia, sem perder pra polícia ou tomar prejuízo. Mas cê sabe que essa vida louca, te apresento o que é do bom. Eu também fui buscar pra mim ter, quero ver o que nós tem pra viver. Vou buscar o que nós estamos sonhando, mas saber que é Deus que tá no plano. Que nunca uma folha seca, se ele achar que não é o tempo, meu mano. Vou pedir livramento, que eu não sei o que tem por aí. Mas eu sei que nenhuma ferramenta prevalecerá contra mim. Meu destino tá traçado, achou ruim, então vai reclamar com o dono. Dono do tempo, dono do ouro, dono da prata, dono do trono. Agradeço a Deus por esse dia, pelo meu corre, pela minha vida. Me guia, me guia. Agradeço a Deus por esse dia, pelo meu corre, pela minha vida. Me guia, me guia. Só fé. Parece que eu já vi isso aqui passar. Uma par de vezes eu sonhei que eu ia chegar. Me acostumei a aplaudir quem eu vi pular. E agora é só vitória. Parece que eu já vi isso aqui passar. Uma par de vezes eu sonhei que eu ia chegar. Me acostumei a aplaudir quem eu vi pular. E agora é só vitória.